uma vez, código penal, a união de cinco malucos da periferia. E aí? Te apresento a minha quadrilha. Te apresento a minha quadrilha, ei, maluco, não embaça. Só negro forte na rima, código penal na área. A ideia é forte aqui, não tem traíra não. Se pintar por aqui, é tirado grandão. É, periferia cabulosa, tem que ter respeito pra ser respeitado. Preto aqui é considerado pelos velhos chegados. Sendo assim, pode vir, você vai entrar. Tem que ser no sapatinho, senão vai voltar. No terno de madeira, não faça besteira. Ficar de boa, moleque, que hoje é sexta-feira. Daí a pouco a maloca embaça. Daí pra frente é só fumaça e mais fumaça. E mais fumaça, tiroteio, correria. A fumaça no cano da pistola, assim é todo dia. E isso aí não é historinha de criança, não. Molequinho de 10 anos com oitão na mão. Cada caso, cada um na sua situação. Do meu lado só chegado, somos todos irmãos. Te apresento a minha quadrilha. Te apresento a minha quadrilha. Pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha. Pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha. Pá, pá, pá. Bandidos não é maluco, aqui são homens de negócio. Te apresento a minha quadrilha. Pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha. Pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha. Pá, pá, pá. Bandidos não é maluco, aqui são homens de negócio. Te apresento a minha quadrilha. Esse som é meio violento, é sem querer. Das tristezas e alegrias, cê pode crer. Só os irmãos, só os doidão. Sendo assim, quilombo então. Invasão, ronda, grilagem, catolas, colarinhos brancos. A Suíça de malandro não está só na favela, isso eu garanto. A morte veste preto e uma 12, uma blaze, uma gravata e uma caneta. Assassinos, seus direitos, fudidos, pobres e pretos. Mas somos os mesmos, continuamos lombrando. Estamos correndo e não sabemos para onde vamos. Nossas vidas são urbanas, nossas almas sofrimento. Somos homens endoidados, nossas mentes pensamentos rastejantes do DF, se integrando pro PF. Nascidos no cerrado onde vivemos, nossa sina vivemos. Código de barra pesada. Nego Tales na área, EAP então prossigo. Procedimento correto que vinga as periferias. Sempre sofrendo na mão da POLICIA. Os papa merda ignorante, mas os meus irmãos não temem. Corajosos corações, às vezes com as mentes doentes. Olhos nos olhos da gente, veja que estamos distantes. Lutando contra serpentes, fardados, armados até os dentes. Venha lutar com a gente, eu sei como cê se sente. Será que você me entende? Venha cantar com a gente. Eu gosto muito de armas, mas não gosto de sangue. Minha família da rua é a minha gangue. Ô mané, vê se tá bom de açúcar. Te apresento a minha quadrilha, pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha, pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha, pá, pá, pá. Bandidos não é maluco, aqui são homens de negócio. Te apresento a minha quadrilha, pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha, pá, pá, pá. Te apresento a minha quadrilha, pá, pá, pá. Bandidos não é maluco, aqui são homens de negócio. Te apresento minha quadrilha, eu e meus comparsas. Fúria na rima, gíria não disfarça. C-O-D-I-G-O, código, nós estamos sós. Dá tiro, leva tiro, sai dessa aí, ó. O rap me inspira, Deus me ilumina. Sou eu, DJD, mais um da quadrilha. De certa forma perigoso, na rima tanto cabuloso. Manda ideia pro meu povo, já caí, me levantei. Olha aqui, irmão, sou eu de novo. Quatro cantos de Brasília. De Brasília. Só vagabundo de responsa e bandido, só maluco na quadrilha. Moleque doido pode crer, o flagrante tá na mente, é melhor se proteger. De quebrada a quebrada o sangue jorra. Periferia, favela, resistência até morrer. Seja o que Deus quiser, malandro vai na fé. Respeita as caras dos irmãos, defenda a sua família. Cuidado com os gambé. Na maldita lei dos homens tem que ser maloqueiro de atitude pra ficar de pé. Enquanto o tambor gira, prossegue a chacina. De calibre em calibre, cabuloso vira lenda. O luto predomina. Chega de ver seus camaradas padecer na mira da PT. Com tiro na boca, malandragem chega e a união faz a força. Só os parceiros na quadrilha, curtindo lombra. Pode crer, meu irmão. Só na quadrilha. Ah. só irmão, só família. Tá ligado? Te apresento a minha quadrilha. Te apresento a minha quadrilha. Te apresento a minha quadrilha. Te apresento a minha quadrilha.